Super Pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Num show perfeito. Perfeito. Tudo isso pra você. Vida Límbica na Violeta! Bracinho pra cima, bracinho pra cima, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Quem tá feliz aí, bota o bracinho pra cima. E sabe o que aconteceu, Alisson? Isso aqui, mania! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexe o bem jamaicano! Vai pra cima, jamaicano, vai pra cima, jamaicano, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. Ellison. Ai, DJ, isso não é legal. Que boida! Passando mal, tá? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Não existe concorrência. Deus é quem abençoa a gente a cada dia. E é por isso que a gente sempre procura sempre fazer o melhor. Porque quem tá com a a família aí, ó. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e diz assim, ó. Eu. Bom, eu digo que eu tô feliz, e vocês? Eu. Quem não gritar e não tá feliz hoje, atenção! Ei, ei, ei! Ei! Ei! Quem é do aquela aí, dá um gritão! E bate na palminha. Quem é cara esse? Bate na palma da mão. Quem é cara esse? Quem quer o super pop no carnaval do Acará? Bate na palminha. Bate na palminha. Que lindo! Diz aí. Essa energia que contagia a gente, Marinho. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me. Vambora! Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviado. Esse é o cara do meu coração! Agora, Juninho. Eu vou baixar o som, quero escutar todos vocês cantando e o drone pegando, ó. Todo mundo cantando, vai! Filma aqui! Só vocês! Agora! Vai! E quem gosta dessa, dá um gritão! Apaga tudo, por favor, produção. Quem é que gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima. Só quem gosta do escurinho. Mas peraí, eu tô sabendo que aqui no Acará tem um montão de corintianos, é verdade? Joga aqui o símbolo do Corinthians. Joga aqui o símbolo do Corinthians, produção. Eu pego vocês de surpresa. E o pop nada é ensaiado, tudo é ao vivo. Levanta a cor do Corinthians aí, pai. Deixa bem branco. Quem é corintiano, bate na palminha da mão. Vai, palma da mão. Palma da mão. Torcida do Corinthians. Quem? Quero do Flamengo agora aqui. Eu quero do Flamengo. Quem torce pro Flamengo, faz barulho. Mengo. Vai, Mengo. Peraí. Quem torce pro Remo faz barulho. Quem torce pro Paysandu faz barulho. Égua não. Paysandu deu um baile. Quem torce pro Paysandu? Quem torce pro Remo? Paysandu, né? Paysandu. Quem é remista? Joga o símbolo do leão aqui. Bate na palminha, torcida do leão. Bate na palma da mão, torcida do leão. Bate na palma da mão, torcida do leão. E agora, canta assim, ó. Uma coisa eu te peço, honra essa camisa. Aqui, ó. Diz! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Apaga tudo, apaga tudo, apaga. Agora eu quero ver a avalanche azul. Azul. A avalanche do papão da Curuzu. Joga o símbolo do Pai Sandu aí que eu quero ver. E bate na palminha, torcida do papão. Bate na palma na mão, torcida do papão. Bate na palma na mão, canta. Vamos. Quero. De novo. Vamos. Quer o quê? Quero. Agora, Juninho, todo mundo que é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima. Todo mundo que é filho de Deus, todo mundo com a mãozinha pra cima, todo mundo com a mãozinha pra cima. As duas de preferência, a galera do fundão também, com a mãozinha pra cima. E agora, joga pra direita, esquerda, gira. Olha o mar, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Assim, direita, esquerda, direita. A cara. Esse é o som que vocês consagraram! Apaga tudo! Acende! Hey! Deixa no batidão, eu quero mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Chega no pistão que o pop tá no cara. Um, dois, três. Cheguei no pistão, tem um bonde lindo, as meninas dançando e os amigos curtindo, dançando e zoando. A rapaziada bebe quando salta o tambor, as meninas se pedem, tá uma maravilha. Escuta o que eu tô te dizendo, ela faz um quadradinho. Ele fica vendo o bonde reunido. Os caras não andam só, faz logo o meu. Bora, DJ Alisson, agora vai! Se me solicita reggaeton, daddy. Sigue bailando, mami, no party. E o DJ Alisson sonido. Estamos pegando como animales. Si me solicita reggaeton, daddy. Sigue bailando, mami, no party. Acércate a mi pantalón, daddy. Estamos pegando como animales. Esse dedinho pra cima, o dedinho pra cima, gira! Gira, meu águia! Gira, meu águia! Gira, meu águia! Gira, meu águia! Gira, gira, gira, vai girando, girando, girando, girando. Esse juro é uma marca do águia, não tem jeito. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Olha o dedinho, olha o dedinho, olha o dedinho girando. Gira, meu águia! Gira, meu águia! Deixa louco, alucinado, doido pra jogar a batida. É na batida, é na batida, é na batida, é na batida, é na batida. Solta o batida, maninho. Vai ser uma onde é uma nela. Vai ser uma onde é uma nela. Vai ser uma onde é uma nela. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o filho da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vira aqui na favela. Não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Por um dia, um tamanho acima do normal. E agora? Qual é o papo? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a ódio, é o Mandela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Ui, partiu a ódio, é o Mandela. Ai, DJ Edson! Ela, ui, partiu a ódio, é o Mandela. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se pá, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Que é espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bum bum faz tum bala pum, esse bum bum faz tum bala pra. Esse bum bum faz tum bala pum, bala pum, bala pum. Olha meu parceiro Felipe do Leilão, ele e a Rani do Leilão. Tá todo mundo aqui, sentindo saudade, estão no pó. Fala, Lucas Louco! Ele e toda a galera do bonde! Eu preciso te ter! Mozão! Eu não preciso mais beber! Quem é que tá na onda? Bota o bracinho pra cima. Quem é que tá afim de amanhecer hoje com o pop na rua? Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando no zão. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. It's a flavor of bread. Is this love, is this love that I'm feeling. Se acredita, Nizinho? Is this love, is this love, is this. Fala, Anderson, de Paragominas. Joga o bracinho pra cima e bate, bate na palminha. Quem tá solteiro, bate na palma da mão, na palma da mão. Torcida do papão, torcida do papão, torcida do papão, torcida do papão, torcida do leão, torcida do leão, torcida do leão. Vai, vai, vai, vai. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz. Olha meu parceiro Darlan, Juninho. É muito explosiva, não mexe. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima pra explodir tudo. Vai, vai, vai. Olha a esposa. Com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. DJ Juninho, fazendo do seu desejo uma realidade. Para novinha. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. E aí? Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. E aí, madrinha França, obrigado pelo carinho mais uma vez. Com ela. Final de semana todinho, Alisson. Eles em caravana ao nosso lado. Madrinha França, manga larga também. Um abraço, meu piloto. comigo. Você também ao nosso lado. Karen, também você aí. A primeira dama do piloto. Obrigado, Beto Cachaça. Obrigado, meu amigo Afonso, da segunda também. E aí, Maninho? Todo mundo com a mãozinha pra cima, todo mundo com a mãozinha pra cima, pedindo energia positiva pro papai do céu. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, bora fritar, cara. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, e doida, e doida, e doida a cara. Esquecer também toda a caravana, toda a galera completinha da TJ. Tá todo mundo aqui, viu, Juninho, na retaguarda. Valeu, presidente Nego. O meu parceiro Thiago. E a sua advogada particular. Valeu, Breno. Todo mundo aí, pode crer, meu irmão. Gordo da tartaruga também. Meu irmão, vou te contar, hein? O homem tá com a ponta hoje. É verdade. Alô, Fábio, alô, beijo. Meu parceiro empresário Emerson também lá de Concórdia, Juninho. Vou falar em Concórdia. Vem aí o aniversário do vereador Júnior Martins. Sucesso absoluto! 23 de junho! Então, na equipe do programa Giro Pará também! Cobrindo! Fazendo a cobertura oficial! Aí do Acara Fest! Girando Pará! Girando, girando! Cadê mulherada louca? Cadê mulherada louca? Cadê mulherada louca? Cadê vocês? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer um cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse... Olha o parceiro Spike da cúpula! Eu deixa esse cara de lado. Você apenas... Carreira só, né, Maninho? O Alanzinho do Passinho, Juninho. Passado. Aí, Alanzinho! Chorar pelo leite derramar. E agora? Põe aquela roupa e o batom. Quem sabe canta? Entra no carro, amiga. Cadê as patroas? Vamos curtir a noite de patroas. Ela os vai beijar na boca. Aproveitar na noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroas. Ela os vai beijar na boca. Aproveitar na noite e fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no porta. DJ Ellison. Você aqui no fone! Arrocha, arrocha, arrocha! Ai, safadão! E agora? A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo um tapa na cara, eu que apanho ela. Ellison. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida. Mas eu e o Acará, que paixão é essa? Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou. DJ Ellison. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo nessa história. Ela é a dama. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo nessa história. Eu sou de vez em quando. Hoje quem tá de aniversário é a sogra do Naldinho. Cadê o Naldinho, hein? Ele trouxe ela. A gente briga e separa, a gente separa e volta. Já já a gente vai comer esse bolo, hein? Cara, quem apanha ela chora, sempre rouba uma mulher. Meu parceiro Jonathan, que janta de aniversário hoje. Parabéns, maninho! Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Maninho, incrível, DJ Harley também com a gente. Aí, Harley, um abraço pra você. Os caras que dão valor no pop, a gente dá valor a vocês também, maninho. E eu sou vagabundo. DJ Rafael também tá aqui com a gente no Guarumã. Fala, Rafael. É ao vivo, é pop. É o pop. De novo, eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amar. Rafael, você e o Bruninho Pop lá do Moju. Eu curto de novo, só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô no mar. E a família Fonseca também, Juninho. Camarote aí pra ele. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô no pode se estressar, não vou... Fala aqui! Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fale, meu bombinho, Dieguinho! Mateuzinho da festa do WhatsApp também tá aí! É o Mateus! Meu parceiro Spike também da NET! É o nosso voo rasante, Spike! Epa, com um voo ainda mais perfeito e rasante! É, Gunaldo deu uma forra pra sogra dele, olha, mano! De novo, pra você deixar de besteira! Hoje ele comemorando o aniversário do Acará e aniversário da sua sogra, Ellison. E aniversário da mãe da Jane. Parabéns, parabéns, parabéns, Naldo. Parabéns aí, a matriarca. Sigue bailando, mami, não pare. necesita don, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Mira, vamos no ritmo, sinto magnetismo. Meu jogo de sedução é perigo. Proibido, mas não aviso. Me deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Eu vou deixar você tá sonando mal. Meu jeito sexy não tem igual. A gente tem um lance especial. E uma vontade fora do normal. Se te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Deixa na batida, deixa na batida. Batido no batido no batido. Batido, reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, sim, sim. Se quiser jogar, vem, vai se encaixar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não. DJ Ellison. Se quiser jogar, vem, vai se encaixar. Vem, vai ser sim ou não. E a galera do Cavalo do Marajó também tá com a gente. Me gusta estar en el cuerpo suave. Tá aqui, Juninho. A nossa prefeita já a bordo do Águia de Fogo Super Bowl. Ela tá sobrevoando com a gente, mané. E o que é legal, Ellison, é que a gente tem assim o contato, o conhecimento de base dessa família, viu, Ellison? Eles, assim como sabem, a nossa luta, a nossa batalha. A gente sabe, viu, Carlos? A batalha e a luta. E a gente sabe que não é fácil, não. O quanto a gente batalha para que as coisas corram certo. A gente sabe que a vida de vocês é tão difícil quanto a nossa no nosso trabalho da noite. Trabalho de festa, Ellison. E eu queria, assim, abrir um espaço ímpar diferente nesse show de hoje. Você lembra como nós fizemos na vez passada aqui, Ellison? Dessa raridade maravilhosa. Bora lá, Júlio. Então, eu quero fazer diferente hoje novamente. Ao lado aqui da minha, eu não digo prefeita, da minha amiga Amanda Martins, meu amigo Carlos, minha futura deputada do estado do Pará. Eu vou logo a dizer. Sabe por quê? Porque Deus escolheu, e quando Deus escolhe, ninguém tira. Ellison! E joga o Brasil pra cima, que é cara esse! Joga, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu! Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Joga essa mãozinha lá em cima! Eu tô filmando, eu tô filmando! Joga pra cima, senhor! Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro! Puxa essa galera aí, Alisson! E a mãozinha, dá-lhe o soquinho pro céu, soquinho pro céu! Quem sabe canta, vai! Eu... Bora aí, doida! Vai, vai, vai, vai! Tá, uma sentada daquela maldosa. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. E todas que eu peguei você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foto sensacional. Nosso grande amigo Vitor também tá aqui com a gente, Juninho, Juninho. Você tem que respeitar, ó. Vai aqui, ó. Pega embaixo mesmo, mano, que tem muita mulher aí, ó. E é o quarteto que bota pra quebrar. O Vitor. Mas, amiga, filha da Francisca Martins. E também da Amanda. Tá aqui com a gente. Olha o Júnior também, né, irmão? Nosso vereador Júnior, lá de Concórdia do Pará. Está chegando aí, já 23. Que Júnior, chega aqui, Juninho. Chega na frente, chega na frente. Chega na frente. Chega com o Ellison. Dia 23 de junho. É o aniversário dele, Ellison. O palco tá cheio hoje. E a gente sabe que tem muita gente de Concórdia aí presente. Bora, Juninho! Porra, agradece essa galera, mano! Como você diria, Juninho? Obrigado, meu Deus! Dia 23 de junho, tá chegando! Super Bowl Live! Meu aniversário que já é tradicional. Esse é o sétima versão. É o sétimo ano que eu tenho a oportunidade de fazer meu aniversário. E como o povo pediu, Juninho, é Super Bob Live, dia 23 de junho, em Concórdia do Pará, na praça pública, de graça, pra todo mundo curtir e ganhar seu dinheiro. Então, bora, Ellison! E aí? Tá gostando, né? Assim, ó. Então rebola pro papai jamaicano. Papai jamaicano. Cinco, quatro, três, dois, um. Rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha, rebolando, rebolando, rebolando. E a nossa morena me sabe, seu grande amor. Parceiro Darlan, meu parceiro Emílio também! Porque contamos estrelas no céu, nos chamam loucos. Porque tatuamos. Para, Didi! Fala, RD! é, meu brother? Mas o mundo me chama louco. Cada um tem sua loucura, meu irmão. Falamos sozinho na rua, me chamam louco. Aí, Rodrigo Darras, nosso amigo particular, Rodrigo Darras, amigo do Alex e Juninho. Porque tá no amor, o nosso padrinho ao lado do Alex e Juninho, alô, Belo. O arrasta povo do Pará. Oh, oh, oh, oh. Alô, Juninho, manda ver. Deixa comigo. Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Partiu pras marcantes. Agradeço outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por... Meu amigo Kleber também tá aí com a gente. Alô, Klebinho! Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Bora, Neto, da equipe Cachaça, bora, Luana! E ela? A Mayla? Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Simplesmente mais, maninho! Obrigado, doutora Marília Mello, que sempre pode. Ela vem ao nosso show em companhia do seu esposo, nosso padrinho vereador Mello. Estaria ao lado da prefeita Francisca, da prefeita Amanda, a doutora Francisca Martins, a família toda. Parceiro Patrick Melo, deixa o Lodi convidar, meu irmão. Olha aí, Melo, dia 29 no Paraclube Super Pop Xande de Pilares. Essa eu faço questão de você estar ao nosso lado, mostrando a nossa força. Olha as marcantes, Elison. O arrasta povo. Te falando, tu não bota fé. De trem, eu sou maluca, maluca por você. Olha, Belo, então, você falou, tá falado, viu? Aniversário do vereador Anderson Gleiton. E você não pode perder de jeito nenhum. Será uma grande festa. Você é o convidado. Deixa eu ver o local aqui bonitinho. Sábado, dia 29. Aqui, na danceteria Jackson. E você é o convidado. DJ Ellison. Olha, Juninho, isso aqui é bacana, viu? E essa festa, inclusive, toda a renda será destinada ao tratamento do garoto Gilberto Ferreira. Eu acho que essa iniciativa é muito bacana. Parabéns aí pra toda a galera que tá promovendo esse grande evento. Isso é bacana, viu, Juninho? Em qualquer lugar, cara, que eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar. Meu pop no agará. Sinto em 42 anos. Eu faço parte dessa história. Nosso amigo vice-prefeito Eka Ellison, toda a família Fonseca, obrigado Evaldo aí com a gente, obrigado Jackson, obrigado Helder. Juninho, a família Cunha também, grande abraço do Benesse, lembra? O Thiago tá aí com a gente, alô Thiago! Foi ele, Carlos. Acho que sim. Mas pegou vaia, meu irmão. Não tem jeito. Daniel, isso não alivia, maninho. Foi bom te amar. Não consigo esquecer o beijo seu. Tão doce de amor. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Segura! Você me deixou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Horas. E essa boca? Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. E a galera da 7, lá de Benevides, direto pro Pop. Alô, galera da 7. Só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou. E aí, equipe Gaspazinho? Eu não quero mais. Eles sempre estão aqui. Aqui. Se você que pode fazer por mim, porque faz mais outra DJ Junior André. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. DJ Ellison. Banda 007. Dá-lhe mais uma! Live! Quem é madrinha? Live! O Manga também tá aí! Fala, Manga, no teu som! Live! E ela, Elisson? A pequenina, engraçadinha! A Brianinha! Calma, Tom! Cobra da Dragoa, a marca oficial da família Pop.